Márcio C10, Adrian C10, Paredinha do Sintonia, Paredinha do Bazar. Tamo junto, estourou, bebê! E ninguém fale o nome dela aqui perto de mim. O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir. Esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei independente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chego em casa depois de 3 dias de vaquejada e ela não tá lá pra me abraçar. Depois de 3 dias de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Para Salsichão, que dia é hoje? LJs Eletrônicos, Paredinha do Rafa Móveis. E ninguém fale o nome dela aqui perto de mim. Vaqueiro com saudades não aguenta ouvir. Logo eu que jurei esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei independente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chego em casa depois de 3 dias de vaquejada e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira depois de 3 dias de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é baixinho minha banda. A pior parte é quando chego em casa e ela não tá lá. A pior parte é na segunda-feira depois de 3 dias de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Recordes Produções, DHB Santana, Danilo Santana, Santana Turra.